Beta Papá, né, colando ao 03. Pode esperar tudo ali no campo. Papá, autorizado o cruzamento do campo. Chame o controle 1-10-0-8. 1-10-0-8, por que será que é papá? Golf, Mike Alfa, controle de Salvador. Operamos visual, ajuste do altímetro 1-0. 1-7, prossegue em condições visuais. Golf, Mike Alfa. Salvador, é o Papa Tango, Victor, até o Papá, transfere cruzamento do campo. Eu tô até o papel controle, contato radar. Mike Alfa, acione o transponder 0221. Positivo, eu preciso da sua procedência. Ah, ok, Serra Novamba, Yankee, San Ituaçu. Vetoração, curva à esquerda, vai na proa 30030 até passar o nível de voo 040, depois o senhor voa direto para Aracaju. O Vitor até o papá. Ok, Conde, proa 030 até passar 4000, depois direto a Aracaju. Vitor até o papá. Positivo. O azul 4462 em aproximação, vamos checar o trem, chama a torre, 1-1-8-95. 18. Qual que é o decimal? 95. 395, da tarde, obrigado. Boa. Utiliza essa mesma baixada, táxi. Sou Salvador, azul 4065, pronto, 4065. 4065, manda ponto zero. Mantenho ponto zero, 4065. Torre, boa tarde, azul 4462, final baixado travado. Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda. Sub 5856, decolado 08, controle 1-10-0-8, chama aí, graças, boa tarde, 5 4462, autorizado pouso, pista 1-0, vento no 30 graus, 099. Livre pouso no 04462. Sub 5856, controle, está em contato radar, o senhor está mantendo a proa que decolou um pequeno porte. Salvador, que está à sua esquerda agora, passando 2.300 pés, a 5 milhas. Se eu não tiver no visual, o senhor tem no TQS. Motivo pelo qual o senhor está mantendo a proa, e quando o senhor passar a altitude de 4 mil pés, o senhor vai voar para Jambo. Obrigado, LiveJet 5856, mantém 4 mil, prende ali no TQS, após 4 mil, Jambo. Visual com tráfego nacional. Visual com tráfego nacional, caso tá com a Embraer da companhia, no pouso está autorizado a linha manter cabeceira no zero, azul 4065. Após o pouso do tráfego da companhia, autorizado a linha e manter cabeceira 1 no zero, azul 4065. Sete é o controle, meu cordial. Desça para 8.000, ajustado 1-0. 8.000, por gentileza, uma ponte. Ele deve estar muito baixinho, eu não estou ouvindo. Ok, eu agradeço. Peça para que essa aeronave chame o controle Salvador, ali na Praia do Forte. Ok, para o controle na Praia do Forte. Azul 4065, livre decolagem posição no zero, vento no 30 graus, 099. Autorizado decolagem posição no zero, azul 4065. Afirmativo, Golf Michael. Alfaiac, chame Recife, 125 ONU. 125 ONU. Salvador, voo 396. Taxi. Está autorizado a chegada à margem, isso para 2017. 2017 na margem, então voo 396. Cruzeiro 65, decolador 12, controle 10, 18. 120, 18, azul 4, 065, boa tarde. Controle azul 4065, 1300 na Dael. Azul 4065 é o controle, contato radar. Azul 4065. Web 5856, chame Recife, frequência 12685. Chamando em Recife na frequência 2085, WebJet 5856, boa tarde. Boa. Voo 1807, desça para 5000. 5000, voo 1807. Siga. A secundária no setor é 13325. Temos também 1260, 1288, 12685, 12545. Câmbio. Controle, eu vou mais alto para a altitude. Essa para a altitude de tráfego, Golf Mike. Mais alto, adaptando para. Portugal 0 to 1 Heavy Control, Cerque Altimeter 1017, clear to 8000, bomb arrival, runway 10. 17. No número Alfa, autorizado a decolagem de som no 7, vento 140 graus, 099. Numeral, foi decolado ao 17, autorizado o cruzamento do campo, aguarde para a transferência de comunicações. Autorizado o cruzamento, aguardando para transferência no numeral. Portugal 021, we're clear to 5000. We're clear 5000, I'm going to clear 5000. Cruzamento no 018, Índia, na Federal. Índia, na Federal, controle 120.8. 120.8, Alfa, terra grave. O

O Papa Tango Vitor, até o Papa, controle. Eu preciso de uma chamada, uma ponte para o Bravo, Bravo Tango. Solicite a esta aeronave. O controle deseja saber a posição dessa aeronave no voo visual no litoral. Bravo, Bravo Tango, copia, Papa Tango Vitor, até o Papa. O gol 1396 está autorizado em ILS. 396. Voo 807, vetoração para sequenciamento, direita proa 245, falha de comunicações. Foi para a Simbra Magnética 100. Ah, ok, muito grato, capitão. Ok, recebi. A Portugal 021, number 3 for land, speed should be 220 for traffic coordination. O 396 abandonou com curva à esquerda? Está fazendo um pequeno desvio aqui para sair de um cúmulo. Ah, ok, ciente. O gol 807 reduza para 170 nós. O senhor vai seguir o voo 396 da sua companhia que estava na chegada à mar e abandonou com curva à esquerda. É, após a passagem de TAP devido a formações adversas. Câmbio. Ah, Portugal 021, clear to 4000. Está autorizado a ingressar no corredor Interlagos, o Golfo McAlvo. Positivo, 500 pernas descidas, Nova Baroche Carmel. Procurando cordial, Bravo Kilo Luiz, que prossiga visual, mil pés e sempre na escuta. Com 807, esquerda, proa 130 para o localizador. 130, localizador, voo 1807. Vamos para Oscar Romeo, já atingiu 500 metros. Ok, decolou um tráfego de pequeno porte da pista 17 de Salvador, é um Super Charlie 150, está mantendo mil pés, é tráfego em sentido contrário. Bravo Kilo Whisky, helicóptero passou o farol da barra, está a 500 pés em sentido contrário. Informação para o Bravo Kilo Whisky. Go 021, this will be a vector, since the stop localized to complete the ILS approach. Right heading 230 descending until 3000, your limit is localizer. Roger. Estabilizado no localizador Gol 1396. O 396 está agora 4.7 milhas para o externo, em aproximação. Checa o 3 torre 1895. 1895. Gol no 807, descida para 2000, reduza para aproximação e segue para gol. Reduzindo, gol 1807. Portugal 021, passing 6000, descending until the 3000, speed should be 170 knots for traffic coordination. Roger, reducing speed 170 knots, now good one. 396, continue aproximação. Ainda não estava em baixo, baixo travado. Em baixo travado, gol 396. Problema Oscar Romeo, um minuto para cruzar com tráfego em sentido contrário. Bravo, que Luiz, que um minuto para cruzar com tráfego em sentido contrário. Livre pouso 1396. O que mais tem alfa está ingressando interlado, visual para o campo. Suficiente, Golfo Mike Alfa. Haverá espera na rotatória devido a 3 aproximações ILS pista 10. Cinco milhas para o externo, reduz a checa trem torre 1895. 1895, pregava, Portugal 021 to the localizer, left heading 130, descending at 2000, report established. Left heading 130, descending 2000, call established, terminal 01. Outra aeronave para Salvador. Novo Amarosca Romeu, chame a torre, 1895. Oceano 314, Duna 2000, autorizado com 1016. Obrigado, Duna 2000. Começou na parte de farol de Capô. O filme vai realizar pouso pairado no 35? Pode ser. 10, chame a torre, 1895. 2895, Golf Pike Alpha Bravo. Boa tarde, Alfa Latango, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, continua para cima, só abaixo 3 milhas, final da 17. Mike Alpha, 3 milhas da 17, Golf Mike Alpha, informando. Salvador, boa tarde, voo 1807, Índia Serra, embaixo de Salvador. Voo 1807. Voo 1807, continua aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no meio. Vai dar. No 807, informa o tráfego para pouso pairado na 35, um helicóptero não vai interferir com a sua aproximação. Certo, voo no 807. Sinal da 35, passar travado, cabeceiro, ó, 99. Vou botar um Golf Mike Alpha, faça um 360 pela sua esquerda. Mike Alpha, um 360 pela esquerda, Mike Alpha. Meu autorizado pouso parado na 35, lançando 40 graus, 099. 099. Ou no 807, autorizado pouso fissão no 0, lançando 40 graus, 099. Repouso, gol 1807. Ou no 3996, no solo 30, contra solo 121, decimal 1. 21, decimal 9, 1396. 1211. 211. Salvador, boa tarde, Airfield 021, já estabelecido na runway 1. Airfield 021, continue approach, report, landing gate, and locked, automatic. Continue approach, Airfield 021. Salvador, boa tarde, Airfield 3217, 3217, este é o controle, Salvador. Ajuste 1096, desça para 8000, a chegada é bom, pista 10. Baixo, confio, para a torre. Ciente, frequência livre, bravo, que luz. Para o pátio 5, na minha escuta, está com a gente dos motores. Golf Mike Alpha, sinal de 3 milhas, 1 no autorização para pouso, não no 7. Mike Alpha. Voo no 807, no solo 32, livre à direita, solo 121, decimal 1. 21, hora, obrigado. Gente, o Papa Romeo Índia Nova Amaral, a 17 milhas no litoral, a 1000 pés, atenção para o tráfego. Exatamente. Eu não tenho você na tela, o Bravo, Bravo, então, qual é a sua posição agora? Zero to one, check landing gear, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Figures down and clear to land, runway 10, final 0 to 1.